Boa tarde, Bruno 925, autorizada chegada Bonfi, desça para 4 mil pés, QNH 1012. Paulo Salvador, Tantra 217, Lebrota. O Tantra 217, autorizado táxi Alfa, reporta 11, Juliette. Alfa, reporta 27, 327. Gol 925, vai bom, se dá presente. Manda Tá, Edson Aguilete, 327. O 317, autorizado o ingresso de Ed, pátio 4. Perdão, posição 04 do pátio 1. Frente, ingresso na posição 04 do pátio 1. 327. Salvador, o trip 5627. Prossiga. É possível dar presente à proa do destino, Aracaju? Aguardo coordenação, trip 5627. No aguardo, obrigado. Trip 5627, autorizado direto para Aracaju. Autorizado direto para Aracaju, 5627, obrigado. Meu mãe, que é com direto, poderia confirmar a parte que se decola? Parte da pasta, decola da 17, só de copo, por gentileza. Boa tarde, 35364, autorizada a senha da Bonf, desça para o nível 050. Azul 5184, boa tarde, voe direto à posição Duna, desce inicialmente nível de voo 200. Salvador, boa tarde, passageiro 2263. Passageiro 2263, boa tarde, autorizada a chegada a Mari, desça no ponto ideal, desça para o nível 070. Ideal 070, ciente da Romeu, passageiro. Romeu Juliette Oceano, reporte pro táxi. Azul 5-1-8-4, desça para o nível 1-8-0. 1-9-2-5, desça para 2.000 pés, autorizado sinal ILS, porta estabilizada. 2.000, autorizado ILS, X3, para estabilizado com ordem. Passarela 2263, preparação para sequenciamento, curva à esquerda, proa 060, limite magnética 090 Sintra. Esquerda 060, passarela, está livrando o 170 para 070. Sim. Atingiu 180, azul. Azul 5184, desça para o nível 060. 060. Está muito baixa a intensidade da transmissão. Só está solicitando o táxi, é isso? Está livre o táxi e foi para o ingresso na pista no 7. Mike Eco Direto. Boa tarde, Gona 755, autorizada a chegada bom, desça para o nível 080, redução para 240 nós, número 5 na aproximação. Você descendo para o 080, chegada bom, reduzindo para 140 nós, ou 975. Apenas corrigindo, a saída será MOMO, transição, FLOC. MOMO, FLOC. É, 314 está autorizado, está amanhã, então, para o táxi. Gente, mantenha 2309, número 4 na aproximação, 35367, estamos em centro Recife, 12685, alterne 12545. 1-2-6-8-5, 1-2-5-4-5-5-5-6-2-5. 2263, informe velocidade escada. Ah, está mantendo 1980. Sente, mantenha, patrulha 2263. Tem 1980. 360, na calada 10, curva direita, saída da El, Leda Bridge, onde intercepta o piso 16. Controle a PN 120, décima 8, e transponda 5156. Sabe. 3000, primeiro 12, a gente vai ter que pegar no azul, no espaço. 16, controle a PN 208, transponda 5156. Bora, certo. 1755, atendimento da correta, um pronto feedback de acionamento. Chamarei no 75. Estou mudando o acionamento 304 para o táxi com 158 a bordo. 3 horas de autonomia, alternativa nossa, salvador. 6314, está autorizado o táxi, repartiu 1, táxi a Índia, ponto de parada no 0, chama a torre 1895, ajuste no 0, 12. Poderia confirmar Salvador, Terna? Isso, Salvador, Adernaldo, prossegue a parte, 25, ponto espera, 295, a torre. Gente, grata, não vou hoje, né? Obrigado, até mais, espera que eu até mais tarde. Estabilizando o Bono 2, 1925. Bono 925, complete final, Sami Torre, 1895. 295, Bono 925. Azul 5184, informe velocidade indicada. Tá, com 3 minutos. Tem condições de manter até a próxima duna? Matei, manter até a duna, 3 minutos. E Salvador, voo 1925, 2 milhas externas, baixar travado, boa tarde. Boa tarde, 925, continua a aproximação e aguarde autorização de pouso. Tá, se escuta 925. Azul 4144, fique atento, a aeronave passar a retaguarda, pode ser autorizado, chama o contato. Gente, após a aeronave na retaguarda, está autorizado, 4144, se passa a porta no carro. Renato, é para o Juliette, para o Juliette, decolado aos 34, controle 1208. Sim, camarão 208, obrigado, até a volta. Boa tarde, eu chamo a minha 304, próximo, pronto. Uno 925, livre pouso, vento uma centena com 1-4-2. Eu posso, 1-0, 1-9-2-5. Oxena é 6314, mantenha o ponto de espera. Aguarda. Passarela 2263, reduza para 1709. Para 1709, passarela 2263. Então, 3145, muito boa tarde. Eu tenho um pré-autorizado 380, copia? Pré-autorizado Galeão, nível de voo 380, decolado 10, curva direita, saída da El, transição lenta após voo Bridge, onde intercepta o piso 10. após a SMAP, após o Lúdito, após Barbacena e após conforme rota. Controle Salvador, opera 120.8 e o transponder acionado será o 5155. Goma 755, vetoração para sequenciamento, curva à direita, proa 240. Limite magnética 1005. Ok, direita para 240, limite magnética 1005 de Simbra, com 755. Chame o solo 219. Solo azul 4144 para o táxi, alterna Campinas, 3:15 de autonomia. PAB 126. O azul 4144 está autorizado táxi, a parte 1, táxi Índia, ponto para 10, chama torre 11895, ajuste na 0, 12. Táxi para ponte espera da 10, quando pronto, torre 19, 18, 9, 4, 1, 4, 4. Alô, Volvo, 25, muito boa tarde, está autorizado táxi, Alfa Juliette, posição 05, parte 1. TP5364 para o curso do localizador, curva esquerda para o 140. Proa 140, TP5364. Passarelo 2263 para o curso do localizador, curva direita para o 130. Direita 130, passarelo 2263. Trip 5364 pode descer para 2000? Desce para 2000, tá aí, suporte estabilizado, trip 5364. Estabilizado, 5364. Receptando o localizador, trip 5364. Gente, agora estou esperando. Mais certo, Juliette, vou virar para o Pequim, aguardando atenção para o nível 085. Motor, Xané 6314, passa também quieto. Xané 6314, contato radar, se passar o nível 340, sai da bomba. Da bomba, 340. Azul 5184, complete sinal, chame torre 11895. Torre, confirma 1895? Afirma. É, tá bom. Trip 5364, reduza para aproximação, segue tráfego a 4.5 milhas, um eco 190 com 140 de graus P. Está reduzindo o lado, está de aproximação 5364. 5184, agora 2 milhas de Simbra, meia aliás. Ah, ok, 5144. Cheque trem, livre pouso, uma centena, 14 nós. É o 5184. Vai checar o trem, livre pouso. Afirmativo, 5184. Aí, autorizado na INS, é posto estabilizado. S para 2000, autorizado ILS, reportará estabilizado 2263. Goma 755 para o curso do localizador, curva esquerda, proa 170. Desça para 3000, país, QNH 102. Esquerda, proa 170, para o localizador, descendo para 3000, ajuste na 012, voo 1755. Passarelo 2263, estabilizado no localizador. Sim, agora transferência. Goma 755, reduza para 1809. Reduzindo o voo na 755. Ok, sim. Confirmar só o vento, por gentileza? Confirme? Você ia confirmar o vento com 5184? 100 com 13, uma centena com 13. Gomo 755 para o curso do localizador, esquerda 145. Esquerda para o 145, Gomo 755. Mike Echo Juliette, livre acessão nível 085, quando pode ser estimado para pouso. Para 2263, complexo final, Sumi Torre, 1895. Passageiro 1895, obrigado. Torre, passageiro 2263, estabilizado no localizador. Ainda está na escuta do controle, passageiro 2263. Change. Gola 755, desça para 2000 pés, suporte estabilizado. Para 2000, vou na 755 falar. 2263, continua a aproximação número 2 para pouso. Continua a aproximação número 2, passageiro 2263. Azul 5184, no solo 43, libera a direita, solo 219. Sente, mantém escuta. Goma 755 reduza para velocidade de aproximação, segue tráfego matinal a 5.5 milhas com 1.30 de graus físicos. Sente, reduzindo, estabilizado no localizador, Goma 755. Sente, abaixo de interferência. Mike Echo Delta, plano modificado Zuno 844, suba e mantenha 2.000 pés, QNH 1012. Mari, trip 5364, Sami Torre, 1895. 1-8, decimal 95, trip 5364. Boa tarde. Boa tarde. Torre, Salvador, boa tarde, trip 5364. Ok, está na curta final, cheque trem, livre pouso, uma centena, 14 nós. Livre pouso para o 5364. Vem direto do na Mike Echo Delta. 164 no solo 46, livrar à direita. Aí. Chame o solo 1219. 1219, uma boa tarde. 5384, autorizado da FCA, Alfa, reportando Juliette. Alfa, reportando Juliette, 5384. O azul 15184 irá manter a posição de Juliette devido prosseguir a posição 02, porém o Airbus da TAM está afetando o feedback. Após, será autorizado. Sente, sabe, torre 1-1895. 1-1895, boa, 1-1755. Torre Salvador, boa tarde, 1-1755, passar em cima. Afirmo, passando externo, baixado travado. Que número 2, segue o ATR da Passaredo, na curta final, continue agora de pista livre. Bom, 1-1755. Do 4206, desce para 3000 pés, QNB 1-0-1-2. 3000 pés, ajustado do 0-1-2, configurado. Controle Salvador, acionar 6290, informação Romeu, solicita a cura de Duna. Acionar 6290, boa tarde, mantenha estregada e reduza para 2409, número 3 na aproximação. Acionar chegada, reduzindo, 2409, 6290. Nível 050. 050, 6290. Passarido 2263 no solo 48, libere à direita. Agilizando e livrar solo 219. Libera à direita, 1219, passarido. O azul 4144 após o pouso do tráfego na final, ali mantém. Ali mantém após o voo 4144. Voo 755, livre pouso, vento uma centena com 14 nós. Livre pouso, voo 755. 2263, autorizado para Alfa. Reportando Alfa Juliette. Alfa Juliette, reportará. Autorizado a táxi via Índia, ponto 090, chama a torre 1-1895, ajuste no 0-1-2, poderia confirmar 1-7-5 a bordo? 1-7-5 a bordo, ponto 0-2, bom voo, 3-1-4-5. Azul 5-1-8-4, autorizado a ingressar a Juliette, posição 0-2. Para... 5364, segue o Embraer da Azul, via Taxway Juliette, após irá prosseguir para o Pátio 3, quando atenta o sinalizador. Juliette, seguido Azul, para o Pátio 3, 2263, segue o ATR da Trip, via Taxway Juliette, irá prosseguir para o Pátio 3, quando atenta o sinalizador. Juliette, Pátio 3, ficando atento ao sinalizador, voo 1755. Alfa Juliette para o Pátio 3, 1755. Passarinho 2263, copiou as instruções do solo? Negativo, 263. Gente, já prosseguiu o táxi via Juliette para o pátio 3, ficando atento ao sinalizador. Sim, Juliette, pátio 3, atento ao sinalizador, obrigado. Valeu. Após o desvio, vai mar e 35, tá 35 no 4. Atolo 44, decolado ao 52, chame o controle. Foro 208. 208, boa tarde. Salvador, TAM 3145 no ponto de espera, pronto. Eu não consegui entender, eu tô muito baixo. Foi o TAM 3145, chamou? TAM 3145, pronto, no ponto de espera da 10. Agora sim. 3145. Mantenha o ponto de espera. Mantenha 45. Zero direto Leda, 4144. Estacionar 6210, desça para 3000 pés, NH 10 no 2, reduza para 2009. 3000 pés, 2012, reduzido, autoriza para Aguiduna? Mantenha a chegada, irá seguir um Serra Quilo 76 na final. Ah, tá ok, esse que está passando Duna no momento? Negativo. Azul 4206, estabilizando ILS. Azul 4206, complexo sinal, Sami Torre, 1895. 1895, boa tarde, considerando. Boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, bom, 239. Transférica, 190 para 177. Goma 395, boa tarde, autorizada a chegada Mari. Desça para o nível 070, redução para 2409, número 6 na aproximação. Afirmativo, chegada Mari para o 070, 2409. Informação é momento de prova de voo. 3545, por 4 de dia de esquerda, aproximadamente. E já vai com a Mari. Sim. Responde 5160, via Alpes 117, chama pronto, estiver em funcionamento, gol 1925. Ok, chamada Salvador, 3217, informação Romeu, está com. Sem informação Romeu, pronto para a foto. TAM 3217, autorizado com FIS, o nível de voo 360, decola 10, curva direita na saída da EL. Leda Bridge, via pedulo 16, após Panin, após conforme nota. Controle APR 120, decimal 8, e transponder 5141. Centralizado, confino 360, decola na pista 10, curva direita, da El Leda Bridge, aí a família pedulo 16 até Panin, 120, decimal 8, controle 5141, nosso transponder está no ambiente 04, e vai para o pushback funcionamento. 5141, chama pronto para o possível funcionamento. Já está pronto, Tantra 217-504 para o possível funcionamento. Sim, são instantes. Tem um Boeing da Gol que passará sua retaguarda, pode ser autorizado. Sim, Tantra 217. 4. 131-45. Valeu, uma 131-45. Prossiga Whisky, Serra Tango. Sete, mantenha-se inicialmente em condições visuais, que negando 0 no 2, informo que não recebo três pontos. Whisky, Serra Tango, plano modificado de 1857, suba e mantenha 3 mil pés na proa de Itap. Libera a direita, chama solo em 121, décimo 9. Libera a direita, chama solo 219. Pelo Quebec Serra, boa tarde, mantenha as condições visuais, que negando 0 no 2, reporte Paris. Campinas. 155 a bordo, está autorizado o táxi Apache 1, TC Índia, ponte para 10, chama a torre 1895, ajuste 0-1-2. Sente até o ponto de espera via Apache Índia, chama a torre 1895 e o POB é 151, do gol 1755. Sente, 151, grata com voo. Solo azul 4206, livra. Azul 4206, está autorizado o táxi Alfa. Reportando 11 Juliette. Confirmo, via Alfa, reportando 11 Juliette. Afirmo, Alfa, reporta 11 Juliette. Reporta 11 Juliette. 3217, Bang da Gol já iniciou o táxi, após estar autorizado o pushback, se manda para o táxi. Chamaremos o piloto para o táxi, após o processo da Gol, está autorizado. Papá, 1500 pés abaixo do seu. Tente chegar, até a 3 anos. Do 4144, chame Centro Recife, 1251, é o técnico 13325. 251-3325, boa tarde. Boa tarde. Goma 395, desça para o nível 050. Para 050, Goma 395. Patrulha de Salvador, TAM 3145, decolando a sua escuta. TAM 3145, boa tarde, contato radar, botado nível 380, vai direto Lida. Boa tarde, voando então direto Lida, TAM 3145. Whisky Serra Tango, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 050. Limite é a magnética 100 de Simbra. Tempo, onde espera? Contra espera, agora 755. Torre, o Mike Eco Delta, na final ILS, baixado travado, a intenção é na segunda milha, antes de Índia Vitor. Liberar pela esquerda, para a base direita, pouso 97. Sente, Mike Eco Delta, cancelado 200, base pela direita, reporte final. A intenção é cancelar na segunda milha anterior a Índia Vitor, estamos ainda 5 milhas. Sente, Mike Eco Delta, reporte cancelamento. Passando a cancelamento, Delta. Canalha 210, desce para 2 mil pés, reporte estabilizado. Canalha 210, desce para 2 mil pés, autorizado para o ILS, reporte estabilizado. 2 mil, reporte estabilizado, está no localizador, visual com a pista. Sai, trabalho de transferência. Aguardando. Já 3, círculo 4, eventual desvio, 5 milhas à direita, só 080. Sai, está 3514. O canal 6210 reduza para velocidade de aproximação, segue um helicóptero a 7 milhas, completo sinal de chame-torre 1895. Reduzindo 1895, 6210. A linha decola no 0, voo 1755. Para 3514, desce para 2000 pés, autorizado final ILS, porta estabilizado. 2000, ILS pode estabilizar. Da resposta retornando para a Duna. Sim. Boa noite, Salvador, voo na tela. Duna 055, boa tarde, autorizada a chegada a Bonf, desça para 4 mil pés, que é legal na 012. A Bonf, e a senhora, quanto que eu vou na tela, está pronto? Aqui o Tom e o Mike com o Delta, liberando a esquerda e aliás para a base pela direita no 7. Eu baixar o trabalho. Gente, o Mike com o Delta, só pouso pairado na cabeceira no 7, forma um tráfego na LS-10, Airbus, final de 7 milhas. Ok, pouso pairado, cabeceira no 7, papapapá, Mike com o Delta. Mike com o Delta, vento 100 graus, 14 nós. 7. De Serra Tango, vou Iduna da presente. Tá 3628, redução para 240 nós, número 5 na aproximação. Luna 055, revisa para 250 nós, número 3. 250, Luna 395, desce para 3 mil pés, que é legal na 012. 3 mil pés com 012, Luna 395. Como trago à esquerda, helicóptero fazendo pouso pairado, cabeceiro no 7, não vai interferir com sua aproximação. Livre pouso no 0, vento no 00 graus, no 4 nós. Autorizado, pouso no 0, 62 no 0, certo? Gol no 755, decolou 03, chame o controle 1208. 208, 755. Oceano é 6210, cheque trem. Baixar travado. Sente. Oceano aí, o pessoal da Enfrade trouxe apenas um micro-ônibus e o voo está lotado, senhorita. Boa, reportar novamente a Infraero, mas eu sugiro que o senhor faça um reporte junto à Infraero administração para que essa situação não ocorra novamente. Aqui, infelizmente, a gente não tem autonomia, mas eu vou fazer de novo, vou fazer uma gentileza e vou ligar aqui na Infraero para testar um outro micro-ônibus, senhor. Mas eu peço que o senhor lance e faça os reportes devidos também, tá ok? Ok, eu irei fazer sim um reporte, uma pedida só para ajudar aí nos desembarques dos nossos passageiros. Obrigado aí pela colaboração. Gente. Boa tarde, contato radar, se passar o nível 360, vai direto Leda. Direto Leda, confirmando o nível? 360. 360, Leda da presidente. 755. Gol no 055, vetoração para sequenciamento, curva direita para o 230, limite magnética 1-10 de Sintra. Tá 3628, reduza para 2109. Reduzindo 28. Gol no 395, reduza para 1809. Reduzimos, gol no 395. 3, 2, 1, 7. Mike Echo Delta, seu solo 05, aguarde na Oscar, o follow me. Agora sim, 1055, pronto para a cópia com fim? Torre 1895. 1855, boa tarde, tá ligado. Curso localizador, tá? 3514. Tá 3514, complexo final, chame torre 1895. 1895. Gol no 395, desce para 2000 pés, livre LS, reporte estabilizado. Reduza para 1709. Para 2000 pés, com 1012, reportará estabilizado, repetindo. 0, vento no 0, 0 graus, 15 nós. Autorizado a decolagem, SAN 0, SAN 3, 2, 1, 7. SAN 3, 5, 1, 4, boa tarde, continue a aproximação, aguarde a pista livre. Aguarde a pista livre, SAN 3, 5, 1, 4. Aprova 2, 1, 5. Mirada 2, 1, 5, gol, 1, 0, 5. Decoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 035, limite magnética 100 de Simbra. 035 até 100 de Simbra, 3628. O Mike Echo Delta autorizado prosseguir via Oscar, segundo a infraero, ok? SAN 3514, livre pouso, pista 10, vento 090 graus, 1 meia dúzia de nós, cheque trem. Trem checado, livre pouso, 10, SAN 3514. SAN 3217, decolou 07, chame o controle 1208. 308, SAN 3217, bom dia. Bom dia. Kilo Quebec Serra, 360 com curvas pela esquerda, reporte e reinterceptando 17. 360 para a esquerda, Quebec Serra. Graças ao pátio. 95 e falo continua totalmente pronto, tá ok? O Chanel 62 no 0, ingresso Juliette, portão 10. Juliette com 10, 62 no 0. Na 32 no 7, contato radar, suba para o nível 360, vou virar a Leda. Só para o 360, direito para o Leda, tá 32 no 7. Na 3145, na escuta? Na 3145. Centro Recife, 1251, Neo Terni, 13325. 351, 3325, da 3125. 055, curva esquerda, proa 180. Pronto, eu vou na 055. 5, o Chané passar a retaguarda, ele já está ingressando no pátio, está autorizado. Obrigado. 628, desça para 4.000 pés, reduza para 1809. 4.000 reduzindo, 28. Estabilizou aí, LS, o gol 1395. Gol 1395, completo final, Sami Torre, 1895. 1895, gol 1395. Localizador, isso que serra tá? Sim, tá bastante diferente. 10. Não, não quero olhar. Salvador, boa tarde, gol 1395. Estabilizado, uma milha para o Simbra. Boa tarde, gol no 395. Continue a aproximação, número 2 para pouso. Informa o tráfego à esquerda, Bravo 962 Papá fazendo espera, setor norte, afastado de 3 milhas. Não vai interferir com sua aproximação. Gente, aguardando pista livre, do tráfego, gol no 395. Quilo Quebec Serra, mantenha 360 no setor, informa o tráfego Boeing, final de 5 milhas, 10. 5-1-3-3-2-5-1-7-5-5. Azul 5-1-8-5, pronto para Copa Campinas? Autorizado Campinas, nível de voo 320, via Persolu 96, BHZ, Trivia, após conforme a roda do plano de voo. A subida será da El, Lisa, Bridge, primeira curva direita após a decolagem, cabeceira 1-0. O código transponder é o 5410 e o controle no 208. No 3 nós. Livre pouso, gol 1395. Livre, 3, 5 na base. 3, 5 no 4, taxi via Alfa, chama antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette. Torre, Papa Tango, Whisky Serra Tango, baixou, travou. Sente o Whisky Serra Tango, vai prosseguir final no zero? Final no zero. Sente o Whisky Serra Tango, continue a aproximação número 2 para pouso. Sente. Poderia confirmar o vento pro Whisky Serra Tango? Whisky Serra Tango, vento no 00 graus, 14 nós. Sente. Passou o Kilo Quebec Serra, já com o voo. O Kilo Quebec Serra negativo, prosseguir final no 7, mantenha 360 no setor, informa o tráfego final de 5 milhas, mais um, a retaguarda do gol. Ciente, mais um, Quebec Serra. Quebec Serra, informo que vai realizar um 360 curto e confirme se tem condições de reajustar como número 2. Informe visual com o tráfego final de 3 milhas 10. Já visual, vai fazer o 360 curto, Quebec Serra. Do Boeing da Gol, após o mesmo, ingresso Juliette, portão 03. Após o gol, Juliette, 03, 03. 5 milhas. Contra final 5 milhas, gol no 055. Gol no 395, solos 13, direito no 219. Direito 219, obrigado. Que Serra Tango, livre pouso, pistão no zero, vento no 00 graus ou no 5 nós. Sente, livre pouso, Whisky Serra Tango. Pistão 5, livre. 395, táxi autorizado Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04, vou no 395. Kilo Quebec Serra tem condições de evitar a redução? Somos que um Boeing final de 7 milhas 10. Evitando a redução, Quebec Serra. Afirma. Boa tarde, gol 925, mantenha ponto de espera. Continue a aproximação, aguarde pista livre. O vento para cheque no 00 graus ou no 5 nós. 1251, Neo Terra, 1251, Solos 15, direito 1219. 1219, certo. Gol no 055, livre pouso, piso 10. Vento 10 graus, 149, cheque trem. Baixou e travou, tá livre pouso, pista 10, gol 1055. Serra Tango, qual parte de destino? Pátio 5, certo. Táxi autorizado Alfa, Juliette, cruza o pátio principal e reposte na Lima. Confirmando, é transporte de enfermo? Negativo, vai taxiar na Lima, vai ingressar na Juliette, pátio principal vai reportar na Lima, o certo? Cliente. 3628, complete sinal, chame torre 1895. 1895, obrigado, até mais. Tá. Norte Salvador, muito boa tarde, Stan 3628, passando duna, estabilizado. Sim, Stan 3628, continue a aproximação, número 2 para pouso. 28. Afirmo, tem condições de agilizar as manobras, Gol 925? Tá sim. Daqui a pouco tá chegando, vou confirmar aqui com a estreia. Ok, obrigado. Então, o táxi autorizado Lima, Mike, Quebec, na Quebec, vai manter posição e chama a torre em 1895. Lima, Mike, na Quebec, vai chamar a torre em 1895, Serra Solo Salvador, boa tarde, voo no 81055, livrou na sua escuta. 1055, táxi autorizado Alfa Juliette, portão meia dúzia. Alfa Juliette para meia dúzia, voo 1055. Serra Tango autorizado, cruzamento da 17.